Eu embarquei na canoa da vovó pra pescar com minha prima, outro rio Sarapó. Eu embarquei na canoa da vovó pra pescar com minha prima, outro rio Sarapó. A minha prima pesca e não sabe o que é, porque ela pega na rede todo peixe por aqui. A minha prima pesca e não sabe o que é, porque ela pega na rede todo peixe por aqui. Eu quero ouvir o batuque do ganzá, eu cheguei pisando firme, choteando sem parar. Eu quero ouvir o batuque do ganzá, eu cheguei pisando firme, choteando sem parar. Quero mostrar o que minha cidade tem, prefeitura tem cultura e o folclore de meu orém. Quero mostrar o que minha cidade tem, prefeitura tem cultura e o folclore de meu orém. Tem festival, temos bons radialistas, temos cantores da terra, cada um sendo artista. Tem festival, temos bons radialistas, temos cantores da terra, cada um sendo artista. As paisagens do velho Rio Guamá, temos a festa junina com quadrilha e boi bumbá. As paisagens do velho Rio Guamá, temos a festa junina com quadrilha e boi bumbá. Eu embarquei na canoa da vovó pra pescar com minha prima, outro rio Sarapó. Eu embarquei na canoa da vovó pra pescar com minha prima, outro rio Sarapó. A minha prima pesca e não sabe o que é, porque ela pega na rede todo peixe por aqui. A minha prima pesca e não sabe o que é, porque ela pega na rede todo peixe por aqui. Eu quero ouvir o batuque do ganzá, eu cheguei pisando firme, choteando sem parar. Eu quero ouvir o batuque do ganzá, eu cheguei pisando firme, choteando sem parar. Quero mostrar o que minha cidade tem, prefeitura tem cultura e o folclore de meu orém. Quero mostrar o que minha cidade tem, prefeitura tem cultura e o folclore de meu orém. Tem festival, temos bons radialistas, temos cantores da terra, cada um sendo artista. Tem festival, temos bons radialistas, temos cantores da terra, cada um sendo artista. As paisagens do velho Rio Guamá, temos a festa junina com quadrilha e boi bumbá. As paisagens do velho Rio Guamá, temos a festa junina com quadrilha e boi bumbá.